compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an heard mail. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Muito bem, então vamos agora à leitura de e-mails e comentários dos Paranerds referentes ao mês de dezembro de 2021. Então, para quem for de Natal, Feliz Natal atrasado, para quem for de Hanukkah, Feliz Hanukkah atrasado, e para todo mundo, Feliz Ano Novo, um próspero 2022, e tomar que ele seja melhor do que esta bosta que foi 2021, né? Também pior que isso. Eu acho difícil de acontecer. Antes da leitura de e-mail, vamos a alguns recadinhos. O primeiro deles, o mais importante de todos, não teremos Paranerds em janeiro. Tá? Acontece que, por conta de festividades de ano novo, viagens e outras coisas aqui da equipe do Paranerd, a gente não conseguiu gravar nenhum episódio este mês. Então, o mês que vem, em janeiro, não vai ter Paranerd. Porém, vocês não vão ficar sem atrações, queridos, porque vamos ter uma nova atração em áudio do Paranerdia. Vocês lembram do Jota Santos, meu querido Feed Kenga? Então, ele vai fazer um negocinho chamado Água de Moringa. E você quer saber o que é Água de Moringa? Então aguarda na semana que vem, que vai ter o primeiro episódio. E se o Jorge já tiver editado ele, eu espero que já tenha editado. Então vamos ter uma atração nova no Paranerd, a Água de Moringa. Ele vai ficar no lugar do Paranerd agora em janeiro. E depois em fevereiro voltamos com força total, com Paranerds, Parolandos, Huntercast, se aquele filho de uma égua do Koala se resolver gravar o cacete dos programas que ele prometeu que ia gravar, e etc, etc, etc, tá bom? Quem sabe até eu não volto a fazer também o Nerd Maratonista, acho que já tá na hora de recuperar isso, talvez até o Para Alternativa. Eu vou ter um janeiro bem ocupado fazendo planos para 2022. Então, em janeiro não vai ter Paranerdia, vai ter Água de Moringa. Espero que vocês gostem bastante. Eu já ouvi, estão sensacionais essa porra dos episódios do Água de Moringa. E ele vai entrar na grade junto com o resto das atrações do Paranerd agora em janeiro e daqui para frente, né? Muito bem, então. Outros recadinhos. Se vocês quiserem ajudar o Paranerdia financeiramente, lembre-se, tem o Apoia-se, que é o apoia.se/Paranerdia, tem o picpay.me/Paranerdia, com apoios a partir de R$1, e também temos o Pix do Paranerdia, que é só você acessar o e-mail, usar como chave o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Então, quem quiser mandar um Pix, a gente fica feliz. É, foi horrível, desculpa. Fazer o quê? Mas a gente também tem outros métodos de contato. Temos o Twitter, que é o @paranerd. Estava desatualizado, eu sei. Mas eu consegui consertar, consegui recuperar. O Twitter do Paranerd já voltou. Então agora tá tudo de volta. Tá tudo voltando, né? Eu fui uma saraivada de sacanagens na minha vida, mas agora tá tudo voltando. Então o site tá sem vírus, o Twitter voltou. Mas também, se quiser mandar e-mail, pode mandar através do paranerd@paranerd.com.br. Quem quiser acessar o Facebook é o facebook.com/paranerd. Quem quiser também acessar pelo Telegram, temos o t.me/paranerd, ou você procura pelo grupo Ouvintes do Paranerd, que está lá à sua disposição. Grupo gratuito e que a galera tá se divertindo horrores falando e acontecendo. Você tinha que ver quando saiu Miranha fora de casa, longe de casa, sem casa, da puta que pariu. A galera mandou comentário pra caralho, a maioria com bloqueio contra spoiler, tá? Então você não toma spoiler no grupo do Paranerd, porque eu não deixo, tá bom? Acessem também o canal do YouTube do Paranerd, que é o youtube.com/paranerdtv. Temos lá as gravações ao vivo do Paranerd, então se você quiser ver como é que é o bastidor de uma gravação do Paranerd, assiste a gravação ao vivo, vocês vão ver como é que é. Além disso, acesse também, se você quiser, pelo Spotify ou por qualquer um dos melhores ou piores agregadores de podcasts disponíveis no mercado. Muito bem. Então vamos agora aos e-mails. Eu tive, antes de mais nada, obviamente, mais duas maravilhosas vídeo-respostas do meu querido Elias Passos Tenório, uma a respeito do Cowboy Bebop e a outra a respeito do Mestres do Universo Salvando a Eternia, parte 2. Então, se você quiser saber a opinião do Elias sobre esses dois assuntos, por favor, acesse o post desse Parolando e veja os vídeos do Elias. Outro que nos mandou um e-mail foi seu Rafael Dourado, lá no nosso querido Sapo Brother. Ele mandou no Parolando de outubro e novembro. Olha só, o cara mandou a informação no Parolando. Olha que beleza, viu? Vamos garantir o Parolando do mês de dezembro comentando no Parolando do mês de novembro. Fazer o quê, né? Ei, cadê o desenho do corpo que era pra ter postado? Já tá. Obrigado por você ter me lembrado disso. Já tá o desenho do corpo. Tá no post do Parolando. O desenho do corpo que o Norberto fez. Que tá um desenho lindo demais da conta. Tá lá no post do episódio. De repente eu boto nesse episódio aqui também. Só pra galera ver quem não viu. Sobre a continuação da festa do monstro maluco, é que os monstros são tão divertidos e carismáticos que seria legal ver mais aventuras com eles. O arco do sobrinho podia ter deixado encerrado mesmo. É verdade, ainda podia ter, mas é que todo mundo morreu, né, cara? Porque, afinal de contas, o Frankenstein jogou-lhe o líquido de explodir o pinto no It, né, na coisa, e morreu todo mundo, filho. Sobrou ninguém na porra daquela ilha, não, desculpa aí. PS, tentei postar o comentário, mas ficou rodando o ícone. Depois de enviar na dúvida se foi ou não foi, mandei por aqui também. Quer dizer, ele mandou eu primeiro como comentário, mas não deu certo. Aí ele mandou com e-mail. Manda sempre com e-mail, tá, Dourado? Se preocupa com comentário, não. Te agradeço do mesmo jeito, tá? Outro que nos mandou um e-mail foi o seu Jaderson Gomes. Mandou o seguinte: olá, pessoas! Olá, Jaderson. Escrevo-vos. Pra dizer, ele escreveu assim mesmo, tá? Escrevo-vos, então não discute. Escrevo-vos para dizer que esse ano, se teve uma coisa divertida que eu achei por acaso e antes sequer tinha ouvido falar, é esse tal de Paranerdia. Porra, cara, obrigado. Só que Paranerdia não tem acento, mas eu te agradeço assim mesmo. Programa, ainda bem que ele botou entre aspas, que ele sabe que tá errado. Programa legal. Sobre os episódios de dezembro, vou ver este Arcane. Como estou com um container de séries atrasadas, joguei ela pro fim da fila, mas pretendo sim assistir. Recomendo muito, Jaderson, é muito boa mesmo. Sobre os Mestres do Universo Parte 2, achei um bom filme, já que eu vi tudo de uma vez e teve acontecimento pra caramba. Quer dizer, o Jaderson viu a série como se fosse um filme, entendeu? Mas tudo bem. Só achei que o Sr. Smith deu uma barrigadinha com a Tila dentro, mas saindo do castelo. A gente discutiu isso no episódio, né? Então, tá. Outra coisa, vocês repararam no logo da Mattel, no canto da tela, na cena do Oriente? Não vi, mas eu vou verificar. Gostei disso. Gosto desses easter eggs. Sobre Cowboy Bebop, achei muito bacaninha. Pena que a dona Netflix cancelou. É, né, Chris? A sacanagem, né? Porra! Tu me cancela o Cowboy Bebop live action, né, dona Netflix? Porra, dona Paganói, sacanagem da senhora, viu? Porra, ninguém te merece, sabia? E olha que eles costumam dar chance pra umas séries e filmes que, putz, lá desgraça, é verdade. O Nerdmaster falou que Asimov é um escritor de ficção científica favorito. É o meu escritor de ficção científica favorito, qual é o problema? E como a série tem suas nuances musicais, deixo uma dica de um ótimo álbum conceitual que fala sobre a obra de Asimov, I, Robot, de Alan Parsons Project. Olha só, já vou correr atrás, Alan Parsons Project, legal. Para quem curte um bom rock progressivo com pinceladas de música eletrônica, olha, tô gostando, hein? É uma ótima pedida. No mais, quero desejar a todos um feliz 2022 e que o Paranerdia cresça cada vez mais. Abraço. Cara, obrigado. Ele ainda pede, foi mal pelo textão. Porra, tu sabe de nada, inocente. Tu já viu os e-mails, às vezes, do Rafael Dourado, cara? Até foi curtinho perto dos dele, mas tudo bem. Valeu, então, Jaderson. Vamos agora aqui a alguns comentários. O primeiro foi o seu Norberto, que fez no comentário no 177 do Cowboy Bebop. Ótimo cast, deu até vontade de terminar de ver a série. Vi só os três primeiros capítulos, pensei que eram dois, pô, não lembrava também o episódio do cara dos ursos de pelúcia. Cara, todo mundo esquece essa porra desse episódio. Eu concordo que pra mim a barba fake do Jet incomodou, mas o pior foi o vilão, que ficou canastra demais. O vilão é canastra, cara. Agora, aquela peruca... Puta que me passilva, né? Mas tudo bem. Em algum momento eu acabo de ver. Parabéns a todos os participantes. Muito obrigado, Norberto. E não satisfeito com isso, Norberto de novo comentou dessa vez no 178 de Mestres do Universo Salvando Eternia, parte 2, a missão. Olha, ainda bem que pessoas incríveis e prestativas como vocês, fazendo podcasts e alguns fazendo os vídeos sobre esses últimos 5 capítulos. Uma ode ao ego e a péssima capacidade do Sr. Kevin Smith de fazer um roteiro que fizesse minimamente sentido. Nossa Senhora, tá bom. Eu não vi, nem pretendo ver esses 5 capítulos, e pelo que vocês citaram, é ótimo para que eu possa evitar a fadiga e a raiva. Ok, né? Só pelo que comentaram no capítulo e lá no Xvideos, eu já vi que iria detestar essa tentativa do Sr. Smith de fazer algo, como diria Peppa, muito adulto. Mas o cast, como sempre, ficou ótimo, a equipe entrosada e o papo muito divertido. Parabéns, pessoal. Valeu! Ok, Norberto. Tudo bem, que bom que você gostou do episódio, do podcast, pelo menos, né? Tá bom, muito obrigado, então. E um último comentário foi dado pelo meu querido Jorge Firefalco, editor desesperado, lá no 178 do He-Man. Ele falou: Olá, Nerdmaster, o episódio foi muito bastante bom. Que bom. Deu pra gente discutir legal sobre a série. Gostei muito de fazer parte do time nesse episódio. Um abraço. Do jeito que ele escreve, parece que eu mandei ele embora depois que acabou esse episódio, mas não mandei não, tá, ouvintes? Ele ainda é parte da equipe, ainda é o editor, inclusive, do Paranerdia, tá? Ele, sei lá, devia estar com alguma carência afetiva na hora que escreveu esse comentário, mas deixou pra lá. Então, beleza, e-mails lidos, comentários dados, recados dados também. Vamos agora aos abraços e agradecimentos às pessoas que fazem esta bodega continuar funcionando financeiramente falando. São meus mecenas, Madame Dona Ana Carolina Martins, Madame Ana Lúcia Letier, minha joaninha trekker do coração, a primeira de seu nome, com 1.001 apelidos, Pincamina Pai e o Cacete A4, seu Arthur Boni e seus 1.500 demônios, seu escritor internacional Daniel Rossi, senhor Diego Ferreira Veríssimo, um abraço também para o meu vídeo comentador Elias Passos Tenório, para o excelentíssimo senhor Emílio da Costa Bensu, também para meu Fidekenga favorito, o J. Santos, para o Léo Oliveira do Fermata Podcast, um abraço também para Lucas Freitas, para Luciano Dílias, para o meu queridíssimo Paulo Roberto Libardi, Paulinho 15 quilos. Também um abraço para Rodrigo Moquebon, para o Sandro Cruz do Debacast, para o não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para a madame dona Suelen Nastri, para o senhor Tiago Teixeira, e um beijo apertado, um abraço apertado, um aperto de na bunda, na mão, na bunda, bem apertado também, para o senhor Valdir Fumene Júnior. Então é isso, gente. Então já sabem, janeiro não tem Paranerdia, vai ter o Água de Moringa no lugar. Façam comentários no Água de Moringa que vai ter Parolando, tá? Parolando pode acontecer em janeiro se vocês fizerem comentários nos episódios. Pode inclusive fazer comentário em episódios regressos que a gente também comenta no Parolando, tá? Então não se incomodem não. Se vocês quiserem me ouvir em janeiro, façam por merecer, se é que você pode falar assim. Mas brincando, feliz fim de ano para todo mundo. Espero que 2022 seja um ano bem melhor que 2021, porque pior eu acho muito difícil de acontecer. E vamos até mês que vem com o Passo Um Parolando. Vida longa e próspera.